meu abrigo, és o meu esconderijo. Aos teus anjos dar as ordens para que guardem meus caminhos. Mil à direita, tens ao meu lado, mas não serei atingido. Quando caírem ao meu redor, só verei meus inimigos. Me livrará das armadilhas e dos perigos escondidos, e comigo sempre estará nos dias de aflições. Prolongará os meus dias, só tu tens a salvação. Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. És minha rocha, minha força, minha altura, protetora, meu descanso, meu abrigo, és o meu esconderijo. Aos teus anjos dar as ordens para que guardem meus caminhos. Mil à direita, dez ao meu lado, mas não serei atingido. Quando caírem ao meu redor, só verei meus inimigos. Me livrará das armadilhas e dos perigos escondidos, e comigo sempre estará nos dias de aflições. Prolongará os meus dias, só tu tens a chama. Jesus, Jesus, Jesus. Esta terça-feira, basta que você evidentemente fica aí conectado com a gente, para a gente poder evidentemente trazer o que vai ser noticiado dentro do Repórter Cidadão. Desde já eu quero lembrar a todos de que você está aí em conexão com o programa e sabe que há também as emissoras de rádio que retransmitem nesse horário o programa Repórter Cidadão. Mas essa missão a gente sempre deixa a cargo, deixa sempre nas mãos dele, o Repórter Cidadão Jean Carlos. Deixa eu mandar um abraço aqui para nossa amiga Jô. Alô, Jô, tá tudo bem por aí, minha amiga? Tá tudo em paz, né? Um abraço aí no Davi, nos filhos da minha amiga Jô e do meu amigo Davi. Tá sempre na sintonia do programa. Meu amigo Raimundão, um homem forte aí dos táxis de Panguaçu. Abraço aí, grande Raimundo. Como é que você tá? Tá tudo bem? Eita, Raimundão. Um abraço aí para o Raimundo Ferreira. É o homem forte dos transportes da cidade de Ipanguaçu. Bem, desde já eu quero aqui convidar a todos para prestigiar também, muito em breve, o nosso Instagram estará voltando, viu? Nosso Instagram vai estar voltando. Nós estaremos aí, muito em breve, voltando as transmissões pelo Instagram da Rádio 104 FM de Açu. Então é só você ficar aí na sintonia e, evidentemente, acompanhar as nossas transmissões pelo nosso Instagram, que ainda não voltou, mas muito em breve estará voltando. Então, portanto, você vai ficar ligado. Vamos lá. Já estamos aqui conectado com ele e ele vai trazer o seu boa tarde e, consequentemente, nominar as emissoras de rádio que já estão conosco nesse momento. Boa tarde, Jean Carlos. Boa tarde, Ivan Fernandes. Boa tarde, amigos ouvintes do programa Repórter Cidadão, da Rádio 104 FM de Açu. Muito boa tarde aos amigos da Rádio Palmeiras do Rio Cabugi, do município de Afonso Bezerra, na querida Flor do Sertão. Boa tarde aos amigos da 90.1 FM Central de Pedro Avelino, a você. Você da Dunas Rádio Web, 88 FM de Porto do Mangue, da Líder FM 104 de Carnavais e também da 104 FM Itajaense de Itajá. O meu muito boa tarde a você que está pelo YouTube, Instagram, Facebook, as nossas plataformas digitais. E a você que está em casa, através do rádio de pilha, rádio convencional, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Hoje é terça-feira, dia 2 de julho do ano de 2024, e a gente já estamos aqui já para começar o nosso programa com o pé direito, programa com muitas notícias, muitas informações. Nós teremos aqui as matérias dos principais blogs do Rio Grande do Norte. Teremos aqui hoje no programa as recomendações do Ministério Público sobre Afonso Bezerra, tá certo? Juan Fernandes já está a par dessa situação, já passei aí para você, Juan Fernandes, e você vai ver o que, que o Ministério Público está dizendo sobre a Copedu, sobre contratos, né? E também. Advertindo aí os pré-candidatos Eugênio e Josenberg Santos e o prefeito da Tesouraia. Então tem muitas notícias para a gente hoje no programa Repórter Estadão. Mas antes, Van, da gente partir para essas notícias, para a gente falar de Afonso Bezerra, eu quero já dar uma passada na agenda do programa, porque amanhã nós vamos receber aí o nosso querido José Walter Lânio, vereador da cidade de Atu. Na quinta-feira, nós iremos receber Jefferson Santos, ele é pré-candidato a prefeito de Panguaçu, e doutor Thales Marinho. Nós iremos receber na sexta o prefeito de Açu, doutor Gustavo Soares. E aí na próxima semana, provavelmente, na sexta-feira, nós teremos Zé de Arimaté Braz, ex-prefeito da cidade de São Rafael, aí no programa. Na quinta-feira, provavelmente teremos aí Mozaniel Rodrigues, ele da cidade de Guamaré. Então, a agenda do nosso programa, Vapernas, ela está começando a ser montada, e principalmente agora nesse mês de julho, porque tivemos aí o São João, tivemos o São Pedro, essas festas juninas, e isso implicou muito nas agendas. E também, agora tem as convenções partidárias, agora tem as definições já acontecendo em cada município, e a gente está a par de cada situação. A gente tem visitado os municípios do Rio Grande do Norte, a gente tem procurado informações sobre o bem-estar de cada cidade, e é claro, sobre a política de cada município, porque é um ano político. Então, se é um ano político, a gente tem que falar de política, a gente tem que falar de eleição, a gente tem que entrevistar os pré-candidatos, seja prefeito, a vereador ou a vice-prefeito. A gente tem que fazer o nosso trabalho aqui, que é de entrevistas, e graças a Deus a nossa agenda ela está turbinada, né? Graças a Deus o pessoal tem nos dado respaldo. Provavelmente também a gente vai agendar aqui a entrevista com o Abelardo Rodrigues, lá do Alto do Rodrigues, ele que veio aí nos estúdios. Mas naquele dia, Juan Fernandes é testemunha, faltou energia na cidade do Açu. Estava um dia chuvoso. Também a gente vai agendar aqui a entrevista com o Abelardo Rodrigues, lá do Alto do Rodrigues, ele que veio aí nos estúdios. Mas naquele dia, Juan Fernandes é testemunha, faltou energia na cidade do Açu. Estava um dia chuvoso. O luto que ele está vivendo, ele recentemente, aí, há 10, 15 dias atrás, perdeu a sua querida mãe, né? Então, ainda está passando por um luto, mas com certeza ele vai dar essa entrevista exclusiva ao nosso programa, o programa Repórter Estadão. Portanto, Batalhão, daqui a pouco você também vai trazer o resultado do jogo do bicho, para que você possa ficar informado aí, os nossos queridos ouvintes, aqueles apostadores assíduos, para saber quem foi o bicho sorteado. A gente vai trazer daqui a pouco também os nossos anunciantes. E é isso. Está no ar, Van Fernandes, o programa Repórter Cidadão, hoje, 2 de julho de 2024. e 24, meu querido repórter Van Fernandes. Muito bem, agora são 12 horas e 20 minutos. Ministério Público do... diz o seguinte: Ministério Público do TCE pede desaprovação de contas da gestão de Carlos Eduardo. O Ministério Público de Contas do Rio Grande do Norte entende que deve ser mantida a desaprovação das contas referentes ao ano de 2015 da gestão do então prefeito de Natal, Carlos Eduardo, do PSD. Em parecer emitido no último dia 27 de junho, relativo ao processo 010151/2016, o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Luciano Silva Costa Ramos, opinou pela manutenção. Tribunal de Contas também negou o recurso impetrado por Carlos Eduardo. As contas do ano de 2015 da gestão de Carlos Eduardo foram reprovadas pelo Pleno do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte, o TCE, no dia 15 de junho de 2023. Conforme acordam 139/2023, a desaprovação das contas foi decidida por unanimidade dos conselheiros a Maria Adélia Salles, Paulo Roberto Chaves Alves e Carlos Thompson Costa Fernandes e o então conselheiro substituto Antônio Edson Souza, 3 de outubro de 2023. No parecer do Ministério Público de Contas, o procurador observa diversas infrações à norma legal ou regulamentar da natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial. Apesar do ex-prefeito ter apresentado 10 novos documentos, o parecer ressalta que as documentações não suprem ou justificam as irregularidades constatadas pelo corpo técnico. Segundo o procurador, as justificativas de cunho subjetivo não especificam os fatos e os fundamentos jurídicos capazes de modificar o parecer emitido. Em informação conclusiva, emitida pelo procurador Carlos Thompson em 20 de novembro do ano passado, são apontadas a manutenção de 8 irregularidades pelo Executivo Municipal de Natal no ano analisado. Abertura de créditos adicionais suplementares em montante superior ao estabelecido na Lei Orçamentária Anual, previsão superestimada das receitas orçamentárias, gerando, em consequência, insuficiência de arrecadação, o que é indicativo de inadequação do planejamento orçamentário, dados informados relativos à receita e à despesa executadas incompatíveis com os informados ao Sistema Integrado de Auditoria Informatizada. Além disso, o TCE apontou apuração de déficit orçamentário equivalente a 2,76% da receita arrecadada, divergência entre o valor do saldo do exercício seguinte apresentado pelo balanço financeiro e o valor apurado na presente auditoria. Apuração de déficit financeiro, índice de liquidez imediato abaixo de 100%, indicando que o município não tem capacidade de quitar dívidas de curto prazo. Não alcance da meta de resultado primário estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentária. Em relação à apuração do déficit orçamentário em 2,76% da receita arrecadada, o TCE aponta como gravíssimo. Ao ocorrer o déficit de execução orçamentária sem a adoção de providências como a limitação de empenho, os administradores são penalizados com multa de 30% de seus vencimentos anuais, é o que aponta o documento. A análise de contas municipais de Natal do ano de 2015 foi relatada inicialmente pela conselheira Maria Adélia Salles. Após redistribuição, o processo passou a ter como relator Carlos Thompson. O julgamento do recurso do ex-prefeito pelo Pleno do Tribunal de Contas ainda não tem data marcada, de acordo com a assessoria de comunicação do Tribunal de Contas do Estado. Essa notícia, meu amigo Jean, é motivo de dor de cabeça para o ex-prefeito Carlos Eduardo? Acho que não, Juan Fernando. Isso aí não vai dar em nada. Eu vou explicar por quê. Primeiro, o Ministério Público, nem o TCE, tem a competência de o tornar inelegível, tá certo? Quem tem é a Câmara. E aí você foi muito bem claro, você leu, trata-se aí de um processo que tem de abertura de crédito suplementar. Crédito suplementar só é feito em qualquer prefeitura se a Câmara autorizar. Como é que a Câmara vai reprovar uma coisa que ela mesma fez, que ela mesma aprovou? Então não vai dar em nada. Então, essa é a explicação que eu tenho para dar ao povo de Natal e ao povo do Rio Grande do Norte que nos assiste, porque se caso Eduardo conseguir o crédito suplementar, ou qualquer prefeito no Rio Grande do Norte, todo crédito suplementar para ser feito precisa da autorização da Câmara Municipal. E a Câmara é quem vai analisar as contas de cada gestor. Isso, Juan Fernandes, tem tempo, isso cabe recurso de primeira, segunda, terceira instância, vem para cá, aí depois vai para Brasília, tem isso, tem aquilo, o tempo vai passando, enquanto isso o cabeção vai ganhar na eleição, Natal, depois que ele estiver no carro, sentado na cadeira, aí, meu amigo, tchau, Macau, como se diz o ditado. Então, se a justiça do Brasil fosse rápida, se a justiça do Brasil, se os órgãos, se os tribunais decidissem as coisas rapidamente, aí, com certeza, pegava aí muita coisa de gestores. Mas o problema é o prazo, o problema é o tempo que cada um tem, e o tempo vai passando, já chegamos aqui, estamos chegando aí já próximo das convenções, certo? E aí, eu acredito que a pauta legislativa não vai ser mais votação de conta de caso Eduardo, acho que não pode mais, também por conta do período eleitoral, porque vai se configurar como ato político, entendeu? E aí a Câmara não pode mais, Juan Fernandes, fazer uma coisa, de manchar uma coisa que ela mesma assinou, que ela mesma aprovou com essas aberturas de crédito, entendeu? Se tem alguma questão de déficit, que você falou aí, que tem a questão de um déficit de 2,6%, isso aí toda gestão acontece. Acontece que o município arrecadava um valor, deixou de arrecadar, ou certo? E outros estão no último mês de cada gestão. Naturalmente, se ele terminou a sua gestão, ele deixou para os outros pagar. Agora, vale lembrar que a gestão de Carlos Eduardo, quando ele deixou a prefeitura de Natal em 2018, quem responde mais por ela aí é o prefeito de Natal, Álvaro Dias. É porque no nome lá consta a assinatura ainda de janeiro, fevereiro, março, no nome do ex-prefeito, que foi o prazo ainda que ele estava assinando. Mas depois ele renunciou. Então essas contas não vão ficar só para cá. Certo? Então vamos aguardar o que vai acontecer daqui para frente. Eu mais tarde, faz tempo que eu não falo com o cabeção. Vou dar uma ligada para ele, ver se ele me atende. Para ver o que ele me diz sobre essa situação, dessas contas. Né? E se for possível, ele gravar alguma coisa para nós, para a gente aqui apresentar no programa Repórter Cidadão, que trata-se nada mais nada menos da maior liderança política do Natal, certo? Sou prefeito de uma capital do estado, isso é muito importantíssimo. Então a gente está aqui atento, meu querido repórter Ivan Fernandes. 12:28, 12:28. Essa é a nível de Brasil, mas está aí sendo muito repercutida em todos os cantos. Duval diz ter provas de que Moraes fraudou eleições em favor de Lula. O senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, usou sua conta na rede X, antigo Twitter, para atacar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Marcos Duval fez um post com letras garrafais, pontos de exclamação e vídeo no diz que o ministro Alexandre de Moraes manipulou as eleições. No post, o parlamentar afirma que já tem em mãos documentos que provam claramente que o ministro Alexandre de Moraes manipulou as eleições passadas a fim de facilitar pro Lula e dificultar para o Bolsonaro e todos os influentes de direita. Luiz Inácio Lula da Silva venceu as eleições de 2022 quando concorreu com o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Duval diz ter 500 páginas que incriminam o ministro do STF e que apontam violações de direitos humanos por parte do ministro. Os documentos não foram apresentados na rede social. O ministro Alexandre de Moraes não havia se pronunciado até a última atualização desta reportagem. E a novela continua, Jean. Olha, Juan Fernandes, esse é o nosso Brasil. Eu não sei agora se esse Duval tem essas provas mesmo. Então, eu acho que o Brasil está passando por uma celeuma muito grande. Muitos eleitores bolsonaristas, acho que a maioria, se não todos, não aceitam o resultado das urnas, que foi apresentado nas urnas. Então, se esse senador está dizendo que tem essas provas todas, tem isso, ele coloca para frente, certo? Ele mostra ao Brasil, à nação, que realmente aconteceu isso e que foi fraudada a eleição, foi roubada, foi isso ou aquilo. Então, se prove isso. Porque, até o contrário, o eleito foi Lula. Foi uma votação apertada, foi. Mas ganha quem tem mais votos. Então, vamos aguardar o desenrolar disso. Eu não sei se isso vai ter desdobramento, se a justiça vai acatar, se vai ser feita a denúncia, como é que vai se pronunciar o Ministério Público nesse sentido. É uma série de coisas, Ivan Fernandes, que a gente não pode nem, digamos assim, comentar muito, porque primeiro tem que ser recebida a denúncia, o Ministério Público tem que ofertar, isso tem que ir para análise. Então, o Brasil está muito confuso diante dessa situação e a gente vai estar aqui na mutuca aguardando o que é que vai acontecer, quais são os próximos capítulos dessa situação dos bolsonaristas aí que não aceitam o resultado das urnas e ficam dizendo a todo preço que a eleição foi fraudada, profeta. Ok, agora 12h32, já está na hora da gente ir para as notícias de Afonso Bezerra ou ainda cabe alguma? Vai para Afonso Bezerra que o povo lá está com a pulga atrás da orelha. Ok, então agora às 12h32, vamos começar primeiro com essa questão do Ministério Público lá do município de Afonso Bezerra. Olha, vamos começar primeiro com a do Ministério Público e depois vem a resposta do Executivo, é isso, Jean? Tem a do Ministério Público e tem também a do MP Eleitoral aí, né? Tem eleitoral, as duas que eu mandei para você aí. Você escolhe aí, você lê primeiro aí, a gente comenta. Então vamos começar por essa aqui que já está no ponto. Já está aqui esperando só a lida. Olha, Poder Executivo, considerando que o Ministério Público, na defesa do regime democrático e da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente, contribuindo para que se evitem os atos viciosos das eleições, como os que aqui indicados, e que evitem resultados eleitorais ilegítimos, resolvem recomendar ao prefeito de Afonso Bezerra e à secretária municipal de educação de Afonso Bezerra que rescindam em 30 dias o contrato administrativo firmado com a COPEDU diante dos graves vícios constatados em sua execução e em sua fiscalização. A partir de 6 de julho de 2024, conforme o artigo 73 da Lei das Eleições, não autorize nem permita a substituição de profissionais da educação, a não ser para nomear candidatos aprovados em concurso público que tenha sido homologado até esta data. Tomem providências imediatas para nomear profissionais suficientes aprovados no recente concurso público para a educação municipal, a fim de suprir a falta dos profissionais contratados via terceirização com a COPEDU, após a rescisão já recomendada no item acima, tudo com o intuito de não deixar desassistida a comunidade educacional de Afonso Bezerra. Não autorizem nem permitam que estagiários realizem atividades nas escolas de Afonso Bezerra sem a supervisão de profissionais formados, realizando mensalmente a devida fiscalização da execução do contrato firmado com a COPEDU, com planilha descritiva e registro fotográfico da execução dos serviços em cada escola e com a devida glosa dos valores por serviços não realizados. Orienta-se que, em caso de dúvida, o agente público deve consultar sua correspondente assessoria jurídica, pois é vedada ao Ministério Público a consultoria jurídica de entidades públicas, conforme Orienta-se que, em caso de dúvida, o agente público deve consultar sua correspondente assessoria jurídica, pois é vedada ao Ministério Público a consultoria jurídica de entidades públicas, conforme Orienta-se que, em caso de dúvida, o agente público deve consultar sua correspondente assessoria jurídica, pois é vedada ao Ministério Público a consultoria jurídica de entidades públicas, conforme Orienta-se que, em caso de dúvida, o agente público deve consultar sua correspondente assessoria jurídica, pois é vedada ao Ministério Público a consultoria jurídica de entidades públicas, conforme Orienta-se que, em caso de dúvida, o agente público deve consultar sua correspondente assessoria jurídica, pois é vedada ao Ministério Público a consultoria jurídica de entidades públicas, conforme Orienta-se que, em caso de dúvida, o agente público deve consultar sua correspondente assessoria jurídica, pois é vedada ao Ministério Público a consultoria jurídica de entidades públicas, conforme Orienta-se que, em caso de dúvida, o agente público deve consultar sua correspondente assessoria jurídica, pois é vedada ao Ministério Público a consultoria jurídica de entidades públicas, conforme bloqueada, virou uma cabine de emprego, essa empresa, tá certo? Esses contratos que estão sendo feitos. E aí, Fernando, você procura os funcionários, bloqueada, virou uma cabine de emprego, essa empresa, tá certo? Esses contratos que estão sendo feitos. E aí, Fernando, você procura os funcionários, bloqueada, virou uma cabine de emprego, essa empresa, tá certo? Esses contratos que estão sendo feitos. E aí, Fernando, você procura os funcionários, certo? Agora, os valores são repassados para essas empresas. Então, isso é uma imoralidade muito grande. É, o Ministério Público recebeu denúncias, provavelmente nesse sentido, e aí está feita. Quem está dizendo não é Jean Carlos, o repórter cidadão, quem está dizendo é o Ministério Público. Você leu aí letra por letra, palavra por palavra, e agora a prefeitura que se pronuncie. A secretária, a secretaria que se pronuncie. A Copedu que se pronuncie. Agora, não se pode, digamos assim, um município loteado de contratos, e aí você vê o desempenho do município zero. A Ponte de Guerra hoje, Juan Fernandes, é a cidade mais pobre do Rio Grande do Norte. A Ponte de Guerra hoje não tem educação de qualidade. A Ponte de Guerra hoje não tem assistência social. A Ponte de Guerra hoje, a cidade está suja, esburacada, certo? A cidade de Afonso Bezerra hoje vive o maior drama em saúde pública. Se procura médicos, medicamentos, não encontra. Se procura atendimento, tá certo? É tarde já isso que está acontecendo no município de Afonso Bezerra, na querida Flor do Sertão. A gente lamenta essa situação aí, mas a prefeitura e o pessoal ainda enganado, achando que vai continuar, achando que é isso, aquilo, outro. Por que esse desemprego agora? Por que não deu antes? Por que não se contratou professor antes? Por que não se contratou SG antes? Por que não se contratou enfermeiro? Seja lá o que for, para o município que estava necessitando e deixaram para fazer agora. É porque é uma estratégia eleitoral do atual prefeito Neto de Roraes, que está queimado perante a sociedade. E a Ponte de Guerra é tanto que não conseguiu viabilizar o seu processo de reeleição, não conseguiu, perdeu todo o controle do seu grupo político e agora tenta usar a prefeitura em benefício de um candidato. Que, inclusive, já tem outra denúncia agora sobre política lá em Afonso Bezerra. E vamos aí ouvir, Ivan Fernandes, o que é que tem para dizer mais sobre Afonso Bezerra. Agora, 12h41. E esses temas que foram trazidos e continuam aqui no programa, A gente tem os documentos oficiais. Bem, esse é do Ministério Público Eleitoral, Promotoria Eleitoral da 18ª Zona do Rio Grande do Norte. Excelentíssimo senhor juiz da 18ª Zona Eleitoral de Angicos. Notícia de fato 0223/2012-00001-018/2024-88. O Ministério Público Eleitoral, através do promotor eleitoral que subscreve esta peça na forma da lei, no artigo 96 da lei 9.504/97, no artigo 3º e seguintes da resolução 23.608/2019, Tribunal Superior Eleitoral vem propor, em desfavor de Paulo Eugênio, representação eleitoral, em desfavor de Paulo Eugênio da Silva, conhecido como Eugênio da Padaria, pré-candidato a prefeito de Afonso Bezerra, brasileiro, casado, comerciante, inscrito no CPF sob o número 466-354-32434, com endereço profissional em seu estabelecimento empresarial, qual seja Mercadinho e Panificadora São Paulo, na rua Batista Montenegro, 105, Centro Afonso Bezerra, e de João Batista da Cunha Neto, conhecido como Neto de Zoraide, CPF, número 737-178-944, dígito 04, prefeito municipal de Afonso Bezerra, com domicílio profissional na Praça da Criança, número 1000, Centro, CEP 59-510-000, Afonso Bezerra, pelas razões de fato e de direito a seguir articuladas. Primeiro, dos fatos. O Ministério Público Eleitoral autuou, em 6 de fevereiro de 2024, a notícia de falo sob o número 02-23-2012-00000-18-2024, em 6 de fevereiro de 2024, a notícia de falo sob o número 02-23-2012-00000-18-2024, em 6 de fevereiro de 2024, a notícia de falo sob o número 02-23-2012-00000-18-2024, em 6 de fevereiro de 2024, a notícia de falo sob o número 02-23-2012-00000-18-2024, em 6 de fevereiro de 2024, a notícia de falo sob o número 02-23-2012-00000-18-2024, em 6 de fevereiro de 2024, a notícia de falo sob o número 02-23-2012-00000-18-2024, em 6 de fevereiro de 2024, a notícia de falo sob o número 02-23-2012-00000-18-2024, em 6 de fevereiro de 2024, a notícia de falo sob o número 02-23-2012-00000-18-2024, divulgação da propaganda e quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário a multa no valor de R$ 5.000 a R$ 25.000 ou ao equivalente ao custo da propaganda se for este ou se este for maior. No artigo 36A da referida lei, por seu turno estabelece. Artigo 36A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos, pensas de partidos políticos para tratar da organização dos processos eleitorais, discussão das políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando as eleições, podendo tais atividades serem divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária. No caso em apreço, no entanto, o evento ou encontro não foi realizado em ambiente fechado e nem se limitou a mencionar a pretensa candidatura ou a exaltação das qualidades pessoais do pré-candidato. Pelo contrário, A passeata de grande porte contou com paredões, veiculação de jingles, padronização de roupas, se limitou a mencionar a pretensa candidatura ou a exaltação das qualidades pessoais do pré-candidato. Pelo contrário, a passeata de grande porte contou com paredões, veiculação de jingles, padronização de roupas, recurso eleitoral, representação em eleições 2020, propaganda eleitoral antecipada, carreata, reuniões com uso de aparelhagem de som, veiculação de jingles, divulgação em redes sociais, claro intuito de antecipação, campanha mediante a realização de ato propaganda eleitoral com ofensa ao princípio da isonomia de chances entre os candidatos. Condutas não albergadas nos permissivos do artigo 36A da eleição ou da lei das eleições. Configuração de propaganda eleitoral antecipada, prévio conhecimento demonstrado. Multa, artigo 36, inciso 3 da lei número 9.504/97. Aplicabilidade e reforma da sentença, provimento do recurso. Tratam os autos do recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral em face à sentença 4731727, exarada pelo juiz eleitoral da 121ª Zona Eleitoral, Sobral Forquilha, que julgou improcedente representação ajuizada a desfavor dos pré-candidatos Ednardo Rodrigues Filho e Abdias Araújo Costa, respectivamente então pré-candidatos a prefeito e vice-prefeito de Forquilha, no Ceará, por entender ausente a prática de propaganda eleitoral antecipada. Segundo o órgão ministerial, os representados, ora recorridos, Ednardo Rodrigues e Abdias Araújo, respectivamente reconhecidos politicamente como menino e doutor, realizaram em período anterior ao permitido para propaganda eleitoral nos termos de excepcionalidade traçada pelo EC 107/2020, carreatas, passeatas e aglomerações festivas com utilização de carros de som e jingles de cunho eleitoral em via pública, em afronta às medidas adotadas para o enfrentamento da emergência da saúde pública decorrente do coronavírus, configurando assim propaganda eleitoral antecipada no artigo